Será que sabe já o que tem neste país? Será que entende já que esta vida vai e vem e não vale nada? Não vale nada. Tem gente que quer matar, tem gente que quer ganhar, tem gente que quer mais terra, tem gente que quer mais guerra e não temos paz. Não temos paz. Nova Babilônia está na gente. Nova Babilônia pega fogo. A Nova Babilônia está na mente. Nova Babilônia pega fogo. Ô Javé, vivo sem você. Ô Javé, cadê minha fé? Teu amor e meu apego. A doçura é o teu fogo. Ô Javé, vivo sem você. Ô Javé, cadê minha fé? Teu amor é meu apego. A doçura é o teu fogo. Vai acabar a violência no país? Será que vai mudar a ganância na raiz? E não vale nada. Não vale nada. Tem bala pra cá e pra lá, tem bomba na rua já já. Sou gente na solidão, só mágoa no coração e não temos paz. Não temos paz. Nova Babilônia está na gente. Nova Babilônia pega fogo. Nova Babilônia está na mente. Nova Babilônia pega fogo. Ô Javé, vivo sem você. Ô Javé, cadê minha fé? Teu amor é meu apego. A doçura é o teu fogo. Ô Javé, vivo sem você. Ô Javé, cadê minha fé? Teu amor é meu apego. A doçura é o teu fogo. Nova Babilônia está na gente. A Nova Babilônia pega fogo. A Nova Babilônia está na mente. A Nova Babilônia pega fogo. Thank you.